paz, união. Dança, chama, gata e aperta minha mão. Paz, amor. Eu sou a luz que não se apagou. Liberta, DJ. Galera, abram caminho que o Mulão vai passar. Todos no barco da paz, vamos juntos navegar. Quero ver você repicar na emoção. Reviver momentos de prazer em um telão. Estilo diferente nós viemos lhe mostrar. Exemplar com disciplina, alegria no ar. Unir em grande arco, sentir um novo prazer. E fazer do baile funk um bom motivo pra viver. Yeah.